agradecer a Deus pelo seu cuidado com os seus. Ao abrir o mar e a seco andar, quero agradecer ao Salvador. Agradecer a Deus por estar na cova dos leões, na fornalha ardente não queimar. Quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer.